capaz de tomar conta de mim. E amei assim. Only the best in me, out of control. Mergulhei nas incertezas do amor. Fui um louco, sonhador. I was dreaming. Just won't remember. Dois mares, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode número 6. Se não voltar, não vou mais resistir.